dias. Capítulo 22. Felícia não estava muito feliz quando saiu para ver a peça, mas estava acostumada com isso. Embora, em certas ocasiões, se sentisse mais infeliz do que em outras, nessa noite seu sentimento se expressava em uma atitude de voltar-se para si mesma. Quando todos já estavam no camarote e a cortina se abriu para o início do espetáculo, Felícia sentou-se atrás dos outros e assim permaneceu durante a noite sozinha. A senhora Delano, como dama de companhia de meia dúzia de jovens, conhecia Felícia bem o suficiente para saber que ela era esquisita, como Rose tantas vezes dizia, e não tentou em nenhum momento arrancá-la daquele canto. Assim, nesta noite, a garota de fato experimentou um dos sentimentos que contribuiria positivamente para a chegada de sua grande transformação. A peça era um melodrama inglês, cheio de situações surpreendentes, cenários realistas e momentos de clímax inesperados. Houve uma cena no terceiro ato que impressionou até mesmo Rose Sterling. Era meia-noite na ponte Blackfriars. Debaixo dela passava o rio Tâmisa, escuro e ameaçador. Imponente, a Catedral de St. Paul erguia-se em meio à penumbra, com sua cápsula parecendo flutuar acima dos prédios que a cercavam. Uma menina chegou à ponte e ficou ali parada por um momento, olhando para os lados, como se procurasse alguém. Várias pessoas atravessavam a ponte, mas em um dos recuos no meio dela estava uma mulher em pé, inclinada sobre o parapeito, com tanta agonia que revelava claramente a sua intenção. Tão logo ela começou a subir no parapeito para se jogar no rio, a criança a viu. Correu na direção dela com um grito agudo que mais parecia de um animal do que um ser humano, e agarrando-se pelo vestido, puxou-a de volta com toda a força de criança. Então, de repente, entram em cena dois outros personagens que já haviam aparecido na peça. Um cavalheiro alto, bonito, atlético e bem vestido, acompanhado por um rapaz esbelto, elegante e de boa aparência, que contrastava com a garota agarrada à mãe. Lamentavelmente, horrenda com aquelas roupas em farrapos e pobreza repulsiva, esses dois homens, o cavalheiro e o rapaz, impediram a tentativa de suicídio. Depois de uma cena na ponte em que a plateia descobre que o homem e a mulher eram irmãos, o cenário passa para o interior de um cortiço do leste de Londres. Aqui o cenógrafo havia feito todo o possível para reproduzir um ambiente exato de uma famosa peça e um beco bem conhecido pelas pobres criaturas que compõem uma parte dos excluídos de Londres. Os trapos, a aglomeração de gente, o estado de degradação, os móveis quebrados, a horrível existência animal imposta às criaturas, feitas à imagem de Deus, eram exibidos de forma tão real nessa cena que, em algumas mulheres elegantes no teatro, sentadas como Rose Sterling, em um suntuoso camarote cercado de cortinas de seda e gradis forrados de veludo, encolheram-se um pouco nos assentos, como se pudessem se contaminar pela proximidade desse cenário. Era quase demasiado realista e, mesmo assim, causava um terrível fascínio em Felícia, sentada ali sozinha, afundada em um assento almofadado e absorvida em pensamentos que iam muito além do diálogo que acontecia no palco. Da cena do cortiço, o cenário passa para o interior do palácio de um nobre, e quase se ouvia um suspiro de alívio por todo o teatro, diante do luxo com o qual as classes altas estavam acostumadas. O contraste era impressionante, o que permitiu que a cena passasse do cortiço para o palácio em apenas alguns instantes. Foi o engenhoso aparato cênico. O diálogo continuou. Os atores entravam e saíam interpretando seus vários papéis, mas a peça causou uma impressão distinta em Felícia. Na realidade, as cenas na ponte e nos cortiços eram apenas incidentes que faziam parte da história da peça. Porém, Felícia se via naquela cena várias vezes. Ela nunca havia filosofado sobre as causas da miséria humana, por não ter ainda idade suficiente e nem temperamento para isso. Entretanto, sentia aquilo intensamente, e não era a primeira vez que havia percebido o contraste entre as condições das classes mais altas e as mais baixas da vida humana. O sentimento foi tomando conta dela de tal maneira, até transformá-la na esquisita, que era como Rose se referia a ela, e na moça muito incomum, como os outros de seu círculo de conhecidos abastados a chamavam. Era simplesmente o problema humano em seus extremos de riqueza e pobreza, de requinte e degradação que estava, apesar das tentativas inconscientes de Felícia de lutar contra os fatos, deixando em sua vida a impressão de que no final iria transformá-la ou em uma mulher de raro amor e alto sacrifício pelo mundo, ou em um enigma triste para si mesma e para todos os que a conheciam. Venha, Felícia. Você não vai para casa? Perguntou Rose. A peça havia terminado, a cortina já havia se fechado e as pessoas saíam ruidosamente, rindo e comentando como se as sombras de Londres fossem apenas um bom entretenimento, como de fato eram, retratado no palco com muita eficiência. Felícia levantou-se e saiu em silêncio com os demais, com o sentimento que de fato a deixou ensimesmada em seu assento, sem se dar conta de que a peça havia acabado. Ela nunca se mostrava distraída, mas muitas vezes se perdia nos próprios pensamentos, a ponto de se sentir sozinha no meio de uma multidão. E então, o que você achou? Perguntou Rose quando as duas já estavam na sala de estar em casa. Rose realmente tinha um considerável respeito pela opinião de Felícia sobre uma peça. Eu achei que foi um retrato bastante fiel da vida. Eu me refiro às atuações, disse Rose, irritada. A cena na ponte foi bem interpretada, especialmente pela mulher. Achei que o homem exagerou um pouco. Ah, você achou? Eu gostei. E a cena em que os dois rapazes descobrem que são primos foi engraçada, não foi? Mas acho a cena dos cortiços horrível. Acho que não devia mostrar essas coisas em uma peça. Elas são muito dolorosas. Pois devem ser muito dolorosas na vida real também, exclamou Felícia. Sim, mas não precisamos pensar na realidade. É muito ruim pagar para ver isso no teatro. Rose foi para a sala de jantar e começou a comer algumas frutas e bolos que estavam no aparador. Você vai subir para ver mamãe? Perguntou Felícia depois de algum tempo. Ela ainda estava em frente à lareira na sala de estar. Não, respondeu Rose da outra sala. Não vou incomodá-la agora à noite. Se você for, diga a ela que estou cansada demais. A minha visita talvez não seja agradável. Então Felícia subiu a grande escadaria, seguiu pelo corredor no andar de cima e virou na direção do quarto da mãe. A luz estava acesa e a empregada, que sempre servia a senhora Sterling, fez sinal para que Felícia entrasse. Diga a Clara para sair, exclamou a senhora Sterling enquanto Felícia se aproximava da cama. Felícia ficou surpresa, mas fez o que a mãe pediu e em seguida perguntou como ela estava se sentindo. Felícia, pediu a mãe, você pode orar? A pergunta foi algo tão diferente de tudo que a mãe já havia lhe pedido, que Felícia ficou surpresa, mas ela respondeu, bem, claro que eu posso, mãe. Por que a senhora está me pedindo isso? Felícia, estou com medo. É o seu pai. Tive uma estranha sensação de medo em relação a ele o dia todo. Há algo errado com ele. Eu gostaria que você orasse. Aqui? Agora, mãe? Sim, Felícia, ore. Felícia estendeu a mão para segurar a da mãe, que estava trêmula. A senhora Sterling nunca havia demonstrado esse carinho pela filha mais nova, e seu estranho pedido era o primeiro sinal de confiança no caráter de Felícia. A jovem ajoelhou-se, ainda segurando a mão trêmula da mãe, e orou. Talvez já tivesse alguma vez orado em voz alta ou não. Deve ter dito na oração as palavras que a mãe precisava ouvir, pois ao terminá-la, a mulher acamada chorava baixinho e sua tensão nervosa havia desaparecido. Felícia permaneceu ali por um tempo, quando teve certeza de que a mãe já não precisaria dela, levantou-se para sair. Boa noite, mãe. Peça a Clara para me chamar se a senhora se sentir mal durante a noite. Eu me sinto melhor agora. Então, enquanto Felícia se afastava, a senhora Sterling perguntou, você não vai me dar um beijo, Felícia? Felícia voltou e se debruçou sobre a mãe. O beijo foi quase tão estranho para ela quanto a oração antes. Quando Felícia saiu do quarto, seu rosto estava molhado de lágrimas. Desde a infância, ela nunca havia chorado tanto. As manhãs de domingo na mansão da família Sterling normalmente eram muito tranquilas. As garotas quase sempre iam ao culto das 11 horas. O Sr. Sterling não era membro da igreja, mas contribuía de forma generosa e, em geral, frequentava o culto da manhã. Nesse dia, ele não desceu para o café da manhã e, por fim, mandou uma empregada avisar que não estava se sentindo bem para sair. Então Rose e Felícia foram juntas para a igreja da Nazareth Avenue e sentaram-se sozinhas no banco que a família sempre ocupava. Quando o Dr. Bruce saiu da sala que ficava atrás do púlpito e subiu nele para abrir a Bíblia como sempre fazia, aqueles que o conheciam bem não perceberam nada em comum em sua conduta nem em sua expressão. Ele prosseguiu com o culto como de costume. Estava calmo e sua voz era firme. Sua oração foi a primeira indicação que as pessoas tiveram de que havia algo novo ou diferente no culto. Pode-se dizer que a igreja da Nazareth Avenue nunca havia ouvido o Dr. Bruce fazer uma oração como aquela durante os 12 anos em que foi pastor ali. Como seria a oração de um ministro que havia passado por uma revolução em seu entendimento do que era ser cristão e que havia mudado completamente a sua definição do que significava seguir a Jesus? Ninguém na igreja da Nazareth Avenue fazia a menor ideia de que o reverendo Calvin Bruce, doutor em divindade, digno, culto e sofisticado, tinha há poucos dias chorado como uma criança, de joelhos pedindo força, coragem e uma atitude semelhante à de Cristo para pregar sua mensagem no domingo. E não obstante, a oração foi uma revelação involuntária e inconsciente da experiência de sua alma, tal como os membros da Nazareth Avenue raramente haviam ouvido e nunca daquele púlpito. No silêncio que sucedeu à oração, uma clara onda de poder espiritual passou por toda a congregação. Até as pessoas mais indiferentes na igreja sentiram-na. Felícia, cuja natureza religiosa sensível respondia rapidamente a cada toque de emoção, estremeceu sob aquele sopro sobrenatural que passava, e quando levantou a cabeça e olhou para o ministro, havia uma expressão em seus olhos que anunciava sua intensa e ansiosa antecipação da cena que se seguiria. E não foi só ela que se sentiu assim. Algo na oração e no efeito provocado por ela haviam despertado muitos discípulos naquela igreja. Por toda a congregação, homens e mulheres se inclinaram para frente, e quando o Dr. Bruce começou a falar sobre sua visita a Raymond, logo nas primeiras palavras que proferiu nessa manhã antes do sermão, houve uma grande resposta das pessoas atentas a ele enquanto ele falava, e isso o encheu de esperança de um batismo espiritual como ele nunca havia experimentado durante todo o seu ministério.